deixa a lágrima cair. Ninguém apaga a nossa história. Quem quer ver o nosso fim vai aplaudir nossa vitória, nossa vitória. A vida tem altas e baixas, umas que relaxa, outras que encaixa, outras se abaixa, outras sobe na caixa. A situação que se acha te escracha, até delegado entende o legado. Quando me prendeu disse que era meu fã, não descumpriu a ordem do juiz, sofrendo a prendida, valor na manhã. Somente uma ironia que explica o tiro que eu nunca te dei, aquela saidinha que eu nunca catei, aquela cabeça que eu nunca pisei. É pelo tanto que orei, nesta caminhada o sujeito é o que é. Levanta a cabeça e tá rico de fé, e a sua palavra vale mais que um fuzil tripé. Passa sobre a mesa, avisa, grita aí que a cocaína geladeira exorciza. Dente siso, incomoda menos que uma mente indecisa. E leva, pisa, pisa, reconheço na minha frente o que precisa. Combo de conhecimento é pra que serve. O dia ela é um anzol que fiscaliza. No outro dia eu tenho mesmo tu que mede a febre. Desacredita, tem tudo igual, só muda o telefone, a cara, eu fico o endereço. Joga pra cima, rap verdadeiro, na mesma lealdade eu somente agradeço. Fode com 43, foi Deus quem fez. Seguro o pisote, contando até 3. Fundamento dos líderes na pista e caçava a bola. Essa da vez lágrima cair, ninguém apaga nossa história. Quem quer ver o nosso fim vai aplaudir nossa vitória, nossa vitória. Oh, deixa a lágrima cair. No vento, é o despertador da favela. De taquetel camuflado, Nike 12 mole e meia na canela. Só pelos trajes e pelas tatuagens, cê já tá ciente que nós é um cria. Nós já provou o veneno da serpente, prepara outro drink e esse não pira, é o super saiyajin. Deschavando o verbo com o Frankenstein, nós segue assim, transformando lágrima em nota de 100. É poucas ideias. A caminhada já fala por si. Eu agradeço e reconheço todos aqueles que acreditam em mim. Da onde eu vim? O olhar é triste, o sorriso é carente. Da onde eu vim? Tem que agir na pureza e ser transparente. Código 43, mais uma vez, anota esse CEP. É só criatura, cria da rua, mastigando. Deixa a lágrima cair, ninguém apaga nossa história. Quem quer ver o nosso fim vai aplaudir nossa vitória, nossa vitória. Oh, deixa a lágrima cair.